Sua Bíblia, por favor. Hoje, dia 11 de setembro de 2016, que Vida Nova, nós vamos ministrar a palavra em Mateus capítulo 7, versículo 7. Você pode acompanhar essa e outras pregações lá no site www.vidanovaitabuna.com.br. Certamente o Senhor vai te abençoar, falar com você. Você pode ali baixar, gravar um pendrive, hein? A pessoa se compra um pendrive de 1 giga, bota um monte de pregação e dá para um amigo. É um bom presente, Ator? Não é? A pessoa está viajando, ouvindo. É uma boa ideia. Amém, amados? Amém ou não? Glória a Deus. Preste bem atenção, porque hoje eu vou ser mais breve que o normal. A gente estava vendo as pregações lá, 1h07, 1h08, hein? Vocês me amam, hein? Mas hoje eu vou ser um pouquinho mais breve, preciso de bastante atenção sua. O que eu vou falar é muito simples, não preciso de muito tempo. A não ser que Deus queira que a gente fique aqui até mais tarde. Olha aí, Fabrício, quem disse amém foi Juliano? Pelo menos você, Jujuba. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois tudo o que pede recebe, todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar bons presentes a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga e a porta espaçosa o caminho que conduz à perdição, e são muitos que por os que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém ou não? Vamos orar? Feche seus olhos um pouquinho aí. Senhor Jesus, a tua palavra é tão poderosa. A tua palavra, ela pode transformar a situação de qualquer homem, qualquer mulher. A tua palavra pode mudar um país, uma nação. A tua palavra pode mudar um planeta que era sem forma e vazio, era um borrão no universo. E o Senhor fez algo tão especial para nos abrigar. Obrigado porque a tua palavra tem esse poder, porque ela não é só um poder do Senhor. O próprio Senhor resolveu se chamar de Logos de Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor pode. O Senhor envolve uma palavra, e ela não é só uma palavra do português ou de qualquer idioma, mas ela se torna uma palavra rema, uma palavra que é envolvida pelo teu poder e repercute espiritualmente onde chega. Queremos isso, Senhor. Nós recorremos a tantas coisas naturais e elas são tão limitadas. Hoje nós queremos recorrer ao sobrenatural. Hoje nós queremos, Senhor, que o Senhor complete áreas em nossa vida que estão precisando ser completadas. Nós queremos que o Senhor nos oriente em decisões tão simples, mas que podem nos levar a lugares tão longe. Nós precisamos que o Senhor toque em lugares profundos da nossa alma hoje. Mas mais do que tudo isso, precisamos que o Senhor faça uma metanoia, mudança de mente. Precisamos que o Senhor vire essa chave em nós. Nós sabemos de tantas coisas que não cumprimos. Nós queremos, em nome de Jesus, naturalmente cumprir os teus mandamentos. Talvez até descobri-los depois e dizer: ora, Senhor, por graça já tenho feito isso. O Senhor pode nos levar a esse lugar. Nos leva a esse lugar. Nos desperta. Como diz tua palavra, desperta tu que dormes. Nos faz agora ter toda a expectativa de que o Senhor pode resolver a nossa situação. Nós não te adoramos porque o Senhor é Deus que resolve problemas. Nós te adoramos e o Senhor resolve os nossos problemas. Que em nome de Jesus seja assim. Uma relação tão pura, tão limpa, tão cheia de gratidão, porque o Senhor já fez tudo que precisávamos, mas o Senhor também colocou em nós uma sede demais, o Senhor colocou em nós a vontade demais do Senhor. E nós queremos viver isso em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém está com frio aí? Está com frio? Ande o casaco para o rapaz ali, por favor. Irmãos, o Senhor Jesus, ele tinha muita coragem de falar o que tinha que ser falado. E com uma precisão cirúrgica, ele atingia lugares onde nenhum outro conseguiu atingir, onde nenhum outro conseguiu chegar. Prova disso é estarmos aqui hoje à noite. Nós acabamos nos relacionando com o Senhor e vamos ouvindo a voz dele, e vamos aprendendo que todas as vezes que nós cumprimos aquilo que ele nos orienta, nós começamos a perceber como a nossa vida, como o jardim começa a florir. E aí nós corremos para começar a arrumar isso, para tirar as ervas daninhas, para cercar ele, para proteger ele, porque algo está acontecendo naquele lugar. Aquilo não é mais algo sem dono, aquilo não é mais um lugar inútil. A nossa vida começa a florescer, as pessoas começam a chegar perto de nós, as pessoas começam a dizer que algo diferente está acontecendo conosco, as pessoas começam a dizer, olha, o que há com você e o que tem acontecido com você, e isso é uma porta maravilhosa para a gente poder dizer simplesmente assim, é Jesus. Eu vi um pastor contando uma história uma vez, e eu vi, olha que engraçado, isso aconteceu comigo também. Tinha uns colegas da faculdade, e tinha um pessoal que fumava maconha lá, como toda a faculdade, infelizmente, né? E achei engraçado que uma vez uma menina falou assim, você desenha uma árvore para mim, eu sempre gostei de desenhar. Desenha uma árvore assim, você vai fazer uma árvore, as raízes, os galhos, desse tamanho assim, assado. Você faz? Faço. Fui em casa assim, de bobeira, fiz a árvore. Aí, taquei a árvore, beleza, valeu. No outro dia ela chegou na sala assim, olha a árvore que o Thiago desenhou para mim. A menina tatuou uma árvore enorme nas costas. Eu disse assim, se eu soubesse, eu não, talvez não participaria disso. Não que eu tenha nada contra a tatuagem, mas é algo muito dela, né? Ela que tinha que inventar lá um jeito de fazer isso. Então era uma galera assim, bem tranquila, mas muito oprimida e cheia de dificuldades. E uma vez esse pessoal perguntou para mim assim, eu os amava muito, gente boa demais, só que caminhando a passos largos para o inferno. E um dia um deles perguntou assim, como é que você é assim? Como é que você consegue ser assim desse jeito? E eu estou sem saber que jeito eles estavam falando, né? O que você faz? Quase que ele perguntou assim, o que você usa? E aí eu olhei para ele e disse assim, é o Senhor, né, Jesus, eu não faço nada. Ele disse, com essa conversa, eu quero saber o que é. Porque é difícil compreender algumas coisas. Mas não é só quem está do lado de lá, que não recebeu ainda, que teve esse compromisso com Jesus, que se entregou para Jesus, que tem essas questões. Às vezes nós também temos. Às vezes nós olhamos para um irmão, para uma irmã, para alguém, e dizemos assim, por que acontece com ele que não acontece comigo? Por que com aquela pessoa as coisas fluem? Por que com aquela pessoa as coisas acontecem? Por que aquela pessoa consegue perdoar tão fácil? Por que aquela pessoa consegue crescer tão fácil em Deus? Por que aquela pessoa, o tempo passa e ela parece que rejuvenesce? O que é que acontece com aquela pessoa que não acontece comigo? Hoje eu quero começar a sugerir a você uma perspectiva diferente. Jesus, ele não ensinava a gente a olhar as coisas e lamentar porque elas não acontecem conosco. O que Jesus ensinava a gente a olhar as coisas e perguntar como eu faço para isso acontecer comigo. Isso é uma mudança muito profunda, porque eu não estou fazendo um treino psicológico, estou falando de uma mudança que vai levar você a perguntas diferentes, a questões diferentes. Quando alguém, quando alguma coisa ruim acontece com você, e você diz, mas por que isso aconteceu comigo? Porque essas coisas ruins sempre acontecem comigo, o que é que o Senhor tem contra mim? E às vezes a gente não tem coragem de ter esse discurso, mas às vezes a gente beira ele, um pouco mais político, né, com Deus, como se a gente pudesse esconder alguma coisa dele. E às vezes acontece algo de bom contra a pessoa, a gente diz, meu Deus, mas o que é que aconteceu? Acho que o Senhor reendereço. O crente aqui sou eu. O Senhor Jesus, ele sempre andando com os meninos, ele não tinha problema em corrigi-los e orientá-los com muito amor. Todas as vezes que eles falavam de forma precipitada, de forma equivocada, todas as vezes que eles vomitavam lá suas crises, Jesus, epa, peraí, teve uma vez que foi Pedro exagerou tanto que ele falou, aparta daqui, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus? A palavra de Deus diz que, assim como o homem crê ele é. Mas se você for ver o texto, ele está dizendo assim, assim como o homem se determina, ele acaba fazendo. A questão que eu quero deixar aqui, eu disse que ia ser breve, é o que é que nos leva a ter as crises que temos? Lá em Tiago, a palavra de Deus diz, do que o homem se queixa, se não das suas próprias concupiscências? O que nos faz reclamar das coisas não é a qualidade ruim das coisas ao nosso redor. O que faz você reclamar de alguém que está ao seu redor não é a qualidade ruim da pessoa. Porque a pergunta poderia ser diferente, ao invés de perguntar por que é que essa maldição baixou do meu lado, meu Deus do céu? A pergunta podia ser muito diferente. A pergunta podia ser, Senhor, preciso de estratégias para ganhar essa pessoa aqui do meu lado. E algo que era uma maldição passa a ser uma missão. E algo que era motivo de agonia de estar naquele ambiente, passa a ser uma missão, um desejo, aquele amor começa a transpirar de você, e daqui a pouco aquela pessoa começa a ficar constrangida, e ela começa a ser atingida por aquele amor que está fluindo de você. A Bíblia diz, rios de águas vivas fluirão do seu interior. A Bíblia diz que o mundo está com sede, o mundo está sedento. O que é que a gente faz para ativar essas águas? O que é que a gente faz para poder... a gente começar a ter o que dizer, a gente ter como orientar, a gente deixar de ser alguém sempre em crise para passar a ser alguém que tem resposta para o mundo que não tem resposta. A Bíblia diz que nós devemos saber dar resposta à nossa fé. Muitas pessoas pensam que quando a Bíblia diz isso é assim, você tem que estudar muito teologia para ninguém botar você no bolso. Não. Não é isso. Dar resposta da fé é dar uma resposta que promova a fé no outro também. Amém, irmão? Então, quando alguém pergunta assim, você já pensou, Zara, se alguém chegar assim e falar assim, nossa, como você consegue ter um maridão desse? Aí, ela poderia dizer assim, sabe como é? Eu escolhi direito, né, meu filho? Você tem que saber escolher. Ou seja, você escolheu mal, está frita perto da vida. A outra, né? O que é que você fez? Como é? É uma longa história. É uma longa história que passa em ela explicar o que ela promoveu nela para ela ser atraente para esse tipo de homem. Depois passa por, olha, quando alguém comete algum erro, a gente pode refazer as coisas, mas a gente não deve continuar um erro em cima do outro erro, como a maioria das pessoas fazem. E aí aquela pessoa começando a ver que dali tem uma água que está curando a sede dela, e a gente começa a dar essa água, e alguém que a gente via como uma pressão, como um encosto do lado da gente, passa a ser um canal daquilo que Deus quer que flua através de nós. Sim, e o texto? Olha o que Jesus diz. Jesus, muito corajosamente, ele virou para os discípulos e falou assim, olha, vocês querem alguma coisa? Peçam. Certa vez Jesus foi curar um sujeito, e ele estava lá, aleijado, e Jesus chega para ele e fala assim, não, cego, o que você quer que eu te faça? Aqui para nós dois. É na hora dessa que Pedrão solta uma, não é não? E diz assim, Jesus, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Jesus, a gente está atrasado, a gente tem tanta cidade para ir, que ele quer enxergar, pelo amor de Deus, bora, cura o homem aí, ó, cuspe, terra, olho, vambora. O que é que você quer que eu te faça? Ah, mas sabe como é? Porque tem que jogar na água por causa do tanque, porque eu vou ter que largar minha capa, porque eu não vou ser o quê? Tem coisa que a gente convive, ruim, que a gente conviveu durante tanto tempo, que aquilo passou a fazer parte da gente. E chega numa noite como essa, que Jesus quer falar uma coisa muito simples para você, o que você quer que eu te faça, peça que eu vou dar, a gente fica assim, meu Deus, o que eu quero, o que eu quero? Gente, eu tenho listas e listas do que eu quero. Jesus chegar assim para mim e falar, fale em um minuto o que você quer. Opa, um minuto vai ser pouco. Vou te esperar. Blá, blá, blá, blá, blá. O que falta em nós é uma relação com Jesus, onde Ele é nosso amigo, Ele é nosso provedor, Ele é nosso irmão mais velho, Ele é quem protege a gente, Ele se interessa por a gente, Ele diz assim: olha, eu não estou alheio às suas necessidades, sejam elas quais forem, quais forem. Deus não é o Deus tão grande que você não tenha acesso a Ele, nem um Deus tão pequeno que não se importe com os mínimos detalhes da sua vida. Emmanuel significa Deus conosco, amém ou não? E Jesus subiu, enviou o Espírito para ficar dentro da gente, que ora por a gente o tempo todo. E se você ouvisse lá, você ia ficar louca, por isso que é inexprimível, você não consegue ouvir. O tempo todo Ele ora dentro de você o tempo todo. É o intercessor junto a nós. E temos Jesus que é o intercessor junto ao Pai. Que equipe de intercessão, é, meu irmão? Ao seu favor. Aí o que acontece? O Senhor chega para a gente um dia como hoje e fala assim: o que é que você quer? Ó Deus, eu acho isso tão espiritual. Eu acho isso de espiritualidade. Ó Senhor, o Senhor tem me dado tanto. Nem tenho o que pedir. Você pede por mim, meu filho. Você já tem tudo. Você diz: Senhor, então manda a bênção para o meu pastor. Ele tem uma lista, Senhor, várias listas. Sabe por quê? Que às vezes a gente tem esse sentimento? Não é sempre que eu quero julgar você, mas às vezes a gente não quer dever a Deus. Se eu pedir, Ele me dá, eu fico devedor dele, meio que um negócio, né? Eu não quero, eu quero ser livre, eu quero conquistar as minhas coisas com a minha força, com o meu braço. Tem coisas que a gente demora de ter exatamente por isso. O que é que seja na nossa força, no nosso braço. Mas vamos lá, que eu disse que ia ser breve hoje. O que eu quero que a gente desenvolva aqui é algo muito simples. Eu quero que você passe a ter desejos. Sabe aqueles sites, Marcos, que tem a lista de desejos? Você faz o cadastro, bota o login, e-mail, senha, e aí você tem uma lista de desejos. Ninguém olha a lista de desejos de ninguém. Só a esposa, marido, assim, de repente, né, para dar um presente. Aquilo ali é uma lista de desejos para você comprar depois. Mas me parece que no céu é diferente. Me parece que com Jesus, Ele está assim: filho, qual é a sua lista? Porque eu me interesso em agradar você. Eu me interesso em doar para você. Eu não vou puxar seu tapete, não. Eu vou lhe dar porque eu quero te agradar. Não desiste dos sonhos que eu te dei, não. Vamos lá, eu estou com você. Eu quero me alegrar com você. Pede aí que eu lhe dou agora, vai. E o mais engraçado é que o povo se relacionava muito com Jesus pedindo, né? Era um pede-pede, parecia político em campanha. Não que Jesus parecia o político, o povo é que achava que Jesus era um político em campanha. Mas era uma pedilança, meu amigo, e era um grita-grita. E ele estava no meio do povo, grita lá um sujeito: ei, Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, filho de Davi. Um gritou tanto que Jesus ouviu, enquanto homem. Aí parou tudo. Aí Pedrão, bora. Pedro era desse time, o negócio era rápido de Pedro. E aí, pera aí, calma. Deixa de afobação, rapaz. Não falou isso, é claro, né, gente? Aí vai lá no sujeito, para. E cura o cego. Tem uma história linda que o sujeito era, ele era mudo e surdo. É uma relação interessante, às vezes a pessoa não é muda, mas é surda e não consegue falar porque não ouviu o som, né? Tem até uns treinos psicológicos e de fisioterapia para ela conseguir falar alguma coisa. No caso, o menino lá era mudo e surdo. E vai passando, né? Coitado do rapaz. Como é que ele vai chamar Jesus? Tem horas que você vai gritar, vai ser explícito, vai ser claro, todo mundo vai saber o que você quer. Mas tem horas que vai ser um desejo velado do seu coração. Das duas formas ele atende. E aí Jesus foi, e Jesus parou. Pegou o rapaz, que coisa, ele me arrepiou todo. Pegou o moço, levou para o lado assim, e fez um negócio muito interessante. Enfiou o dedo no ouvido, não é na orelha, no ouvido. Jesus, talvez esse, de cada lado. Imagina que naquele tempo não tinha cotonete, meu amigo. Ó lá, ó, de um lado, de outro. encostou nele, tocou a boca dele, não sei se com a testa, como ele fez, só sei que tocou os ouvidos e a boca. E Efatá. O menino saiu, meu amigo, com alegria. Era uma gritaria doida. Aí eu vi e falava. Interessante porque Jesus foi até o mudo e usou a linguagem dos sinais. Coisa linda, né? Ele vai lá e usa a linguagem dos sinais. Você já sentiu assim, Jesus usando a sua linguagem? Você vai lá, chora e pede, geme. Parece que ele está ali, com você. Você não precisa ter uma linguagem especial, não. Você não precisa saber a Bíblia decorada. Você fale com ele com a sua linguagem mesmo. E ele é Deus, tão sarado, que ele não fala, eu aqui dos altos céus, vou sublimemente. Ele não tem a voz de Cid Moreira. Ele deu a voz de Cid Moreira. Eu quero te falar hoje bem leve, mas que pode revolucionar a sua vida. Eu quero que você volte a ter essa relação com ele. Não é de pidão, é de amigo. Sabe aquele amigo que é tão amigo e tem tanto que você diz, eu vou ter que contar com esse amigo? E você chega e diz assim, Senhor, eu ouvi lá, foi o pastor que falou, foi o pastor, meu pastor então. Ele disse assim, que era para eu pedir. Então, estou aqui obedecendo. E eu tenho aquele negócio, lembra, Senhor, de 3 anos atrás que eu te pedi, nem lembrava mais, aqui anotado na minha Bíblia. Pois é, Senhor, dá para liberar aí, Deus? Sabe como é? Estou querendo tanto. Estou até precisando. Se você não pede a Jesus, você está em desobediência. Porque Ele mandou você pedir. Para de ficar fazendo as coisas na sua força. Você não se sustenta por causa do seu salário, não. Pede o teu salário, mesmo você sendo assalariado, fala, Deus, Senhor, Jesus. Estou esperando, Senhor, vai chegar na conta. Todo mês chega. Eu mesmo assim peço. Pedir não é só para quem não tem, não. Você vai deixar que só o pobre seja rico na fé, meu filho? Seja rico na fé você também. Por que é que o pobre é rico na fé? Porque ele pede. Porque ele precisa. Está lá em Tiago. O problema é que às vezes a gente começa a ter uma coisa, ter outra, começa a se confortar com aquilo, ir para a zona de conforto, e começa a achar que é a gente que está gerando aquilo, que está fazendo aquilo, coisa nenhuma. Sua saúde, sua renda, suas relações, é tudo Deus que dá. Se você para de pedir, pode estar no lugar, desculpa, não quero lhe ofender, mas vou falar com muito amor, com muito carinho. Você pode estar num lugar de uma certa arrogância, achando que não precisa que Jesus intervenha. É ordem, peça, amém ou não? Peça. E ele chega e fala assim, olha, peça, viu? Peça porque vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai do Céu. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei. Uma versão que eu gosto mais repete o pedi, que fala, pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. O problema é que às vezes a gente pede, mas não busca. Às vezes a gente pede para entrar na faculdade, mas nem sabe o curso que quer fazer. Às vezes a gente pede para poder ter uma vida mais organizada, mas não tem meta nenhuma. Às vezes a gente pede a Deus, eu quero um ministério, mas que ministério? Eu não sei nem o que eu gosto de fazer. Ah, eu quero saúde psicológica. O pastor fala, perdoa, procura alguém mais maduro para discipular, procura terapia com alguém cristão. Ah, não, quero ser curado do meu jeito. Só peço, mas a Bíblia ensina como fazer, amém? Peça e busque. Ah, eu quero uma intimidade com Deus, peça. Mas o seu pedido, alienado de uma atitude, ele é um devaneio. Muitos de nós se zangam com Deus porque pede algo e não trabalha em favor daquilo. E começa a ter uma relação com Jesus meio que rancorosa. Eu peço tanto, o Senhor não faz nada. Lembra daquele moço que o filho era endemoniado? Jesus subiu com os discípulos, Jesus com Pedro, Tiago e João, para mostrar Moisés e Elias em glória. Não era uma reencarnação, era o céu descendo na terra, amém ou não? E aí, quando ele desce, está lá os escribas em cima, já ó, querendo comer a cabeça, o cérebro dos meninos que ficaram, dos 9. Jesus diz, quem é aí que está aí querendo ensinar para vocês? O que é que está acontecendo? Jesus já chega tomando conta, ele era responsável, sempre foi. E aí, é porque os seus discípulos não conseguiram curar meu filho. O senhor pode? Ah, meu amigo, aí apertou Jesus. Jesus olha para ele, imagino, não sei que semblante Jesus fez, mas Jesus olha para o sujeito e diz assim: se eu posso. Você crê? Ou seja, o que é que você está fazendo para ele, o que você está pedindo? Você só quer a cura e a fé. Quantas vezes eu ia pregar lá em Salvador com o pessoal do câncer? Gente, é uma cena muito forte, as pessoas com tumores muito grandes. Crianças com hidrocefalia, que a cabeça era enorme, maior do que o corpo. Tem que ter estômago. E a gente ia, a gente pregava, muitas pessoas se convertiam. E aí, era muito comum na hora da oração, eu falar: agora eu quero orar pelos enfermos. Todos queriam a bênção. Mas a fé, nem todos recebiam Jesus. Isso é velho. Ele queria do jeito dele. Aí Jesus disse: você crê? Se você só quer, e não trabalha em favor disso com a fé e com a atitude, você, além de não ser atendido, você vai começar a ter uma relação de rancor com Jesus. Porque você vai achar que basta pedir. Você está comigo aqui? Diga amém. Está entendendo? Glória a Deus. Então, peça, ele vai dar. Mas ele diz assim, ele começa a explicar, ponto e vírgula: buscai e achareis. Embora no grego não tenha esses sinais, dá a entender no texto que é isso. Busque e você vai achar. Bata e vai abrir. Eu acho que Jesus distingue essas duas formas aqui. Busque e acha, bata e vai abrir, dessa seguinte forma. Tem coisas que você vai fazer para encontrar o que pede. Busque. Mas tem coisas que vão depender de outras pessoas. Insista. Para alguém abrir, você bate, é outro que abre, ok? Assim não é. Amém ou não? Então ele está dizendo: você quer, não só queira, busque. Buscar envolve todas as suas atitudes em favor daquilo que você quer. Você quer um casamento melhor? Peça e busque. Não tem como ter um casamento melhor pedindo e sendo uma mulher desleixada, um marido desleixado? É tentar a Deus. O pedido mais eficiente é a atitude. É quando a sua atitude, ela respalda o que você fala. Amém ou não, irmãos? Eu quero ser um crente melhor, sem disciplinas espirituais, sem orar, sem ter uma relação de abrir mão de alimento para poder orar mais intensamente, que é o jejum, não é para comprar a Deus, é para melhorar você. Sem servir a irmão nenhum, sem cuidar de ninguém, sem receber cuidado de ninguém, sem ter horário, sem ter compromisso. Que bobos nós somos, irmãos. Eu quero muitas coisas que o Senhor mesmo plantou no meu coração. Amém, Chato? E eu creio, como falei aqui outro dia, já estou terminando, depois eu concluo outro dia, que todas as coisas juntamente cooperam para o bem. Amém ou não? Amém. Daqueles que amam a Deus e recebem o seu chamado. O diabo, nosso adversário, diz assim: tu não é crente? Cadê teu Deus? Ele não tem mais tempo para você, ele está ocupado com aquele irmão lá que é tão abençoado. Para que tudo isso? Não é assim que o diabo fala? Mas o Senhor quer lhe ensinar hoje como fazer. Você tem que trabalhar em favor daquilo que ele plantou no seu coração. Eu queria que você lesse essa semana a história de Neemias. Vá lá na sua Bíblia. Leia Neemias. Neemias, ele tinha uma missão clara que o próprio Deus plantou no coração dele. Ele estava tão angustiado em viver a restauração de Israel, que ele foi diante do rei e chorou. Aquilo era sentença de morte para qualquer um. Mas ele não conseguiu conter o desejo tão grande que era. Quando o rei perguntou: o que é que você quer? Opa, a lista apareceu na hora. Glória a Deus. Opa, está aqui então, Israel está em ruínas, eu queria poder ir lá, o senhor pode me dar umas cartas, o senhor pode me dar dinheiro, o senhor pode me dar madeira, o senhor me dá um indulto para eu passar com medo do povo, o senhor pode liberar alguns anos, depois eu volto, deixa comigo. Eu confesso a você que quando eu tive acesso a essa história a primeira vez, eu falei assim, ele está morto, ele está frito, pronto, ele vai morrer. Uau! Não é que o rei fala, ok. Às vezes a gente não está pronto para o ok de Deus. Quando você trabalha em favor do que Deus plantou no seu coração, você ara a terra, planta a semente, pode chover agora, Deus. Agora é com o Senhor. Mas a Bíblia diz que aquele que espera, ele espera, ele espera, ele morre esperando. Você está aqui, amém? Então olha só, peça sim, ele vai dar para você, busque, trabalhe em favor do que Deus plantou no seu coração, e você vai achar, naquilo que não depender de você, bata, bata, bata, bata, bata, porque vai abrir. Pois o que você pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe, aleluia. Ele diz assim, olha, vocês são maus e dão bons presentes aos seus filhos? E aqui a metáfora, não vou precisar ler o texto todo, é eu vou dar sim daquilo que eu botei no coração de vocês. Tem outros inúmeros textos que falam o que é que Deus se sente obrigado a nos dar. É aquilo que Ele mesmo propôs, ok, irmãos? Amém? Porque não é um devaneio seu que Ele vai lhe dar, porque é um devaneio seu. Se é qualquer coisa que fere a palavra de Deus ou o reino de Deus, eles não vão lhe dar. Porque quando seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, o Senhor lhe ensina para a gente que assim, a gente para pedir algo a Deus, tem que ser algo que combine com Deus. Deus não vai ferir quem Ele é em santidade para me dar algo que não combina com Ele. Ele nunca vai fazer isso. Jamais. Quando você pede algo que combina para Deus, que vai somar no reino dEle na sua vida, você pode ter certeza, você vai receber. Agora peça, busque e bata. Glória a Deus. Amém ou não, irmãos? Amém. E aí Jesus, Ele dá uma dica poderosíssima, importantíssima. Ele diz, entre pela porta estreita, larga a porta espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. Cuidado para você não confundir essa oferta de Jesus e dizer, então eu quero uma vida regalada só para ter uma vida regalada. Ah, entendi, então eu quero uma vida fácil. Quem se engana, quanto mais Deus lhe der, mais missões Ele vai lhe dar. Vem no pacote. Lembra de Homem-Aranha? Spider-Man, Spider-Man. Grande poder, muita responsabilidade, meu amigo. Isso foi plagiado dos evangelhos. Não tenha medo do que Ele vai cobrar de você, porque Ele já deu poder para fazer. Não existe coisa mais gostosa, mais maravilhosa do que você poder ser veículo da ação de Deus. Eu faço um monte de coisa na minha vida. Eu estava vendo a lista das coisas que eu faço, cada hora aumenta. E eu fui muito feliz por isso. Mas no tempo, por exemplo, a gente estava lá em Camamu, agora estava dando aula para pastores. Gente, que ousadia! Os pastores nas igrejas lá, digo, glória a Deus, estou lá. Amém, Jesus chamou, eis-me aqui. Amém ou não? E o irmão chegar, apertar sua mão no final da aula e falar assim, ô pastor, gosto da sua aula, viu? Porque o senhor tem seus pontos de vista, ensina pra gente, não fica empurrando nada goela abaixo. Poxa, o senhor é amoroso. Só não é amoroso na hora de aplicar a prova. Mas o resto do tempo é amoroso. Abençoar a vida daqueles homens que vão abençoar o rebanho deles, ensinar princípios morais que eu aprendi com meu pai. E Deus providenciou que eu ensinasse para homens de Deus esses princípios no meio da aula. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Claro que não tem. Tem coisa mais extraordinária do que poder estar sendo usado aqui agora para Deus melhorar a sua vida? Claro que não tem. Tem dinheiro que paga isso não, meu irmão. Eu peço, Senhor, eu quero que a igreja cresça. Porque eu quero que a gente ajude mais instituições filantrópicas. Senhor, eu sonho a gente ter 5 centros de saúde na cidade. Glória a Deus, aleluia. Saúde básica da mulher. Mamografia, por que não? Mamógrafo, o que é que tem? O que é 50 mil reais para Deus? Nada. Não é? Vamos cuidar da cara dos meninos. Dentista, vamos lá. Vamos lá. Vai ter saúde do homem para fazer o exame dos 40 anos. Vamos sim. Aí você diz assim, pastor, fica aí, essa igrejinha é tão pequena, fica o sonho tão grande, parece José. Eu quero parecer José. Amém ou não? Quem viver, verá, meu amigo. Vamos estar juntos aqui para a gente ver esse negócio acontecendo. Amém ou não? O problema é que a gente não sonha, que a gente fica contentando com o que está. Uma das coisas que faz a nossa vida ser suportável é lembrar o que Deus fez e sonhar o que Deus vai fazer. Amém ou não? Vamos ficar de pé para a gente terminar. Deus falou com você? Amém ou não? Então, glória a Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor põe sonhos no nosso coração. Obrigado porque o Senhor ama nos ver crescendo bem. O Senhor gosta de nos ver espalhando a tua graça. Senhor, eu tenho visto um monte de definição aí teológica do que é motivo do homem existir, mas eu acho que eu encontrei o que eu queria quando eu aprendi com aquela mulher de Deus lá, tua filha de Meia, que nossa missão é conhecer Deus e espalhar Ele. É te glorificar, claro, mas eu quero te glorificar te conhecendo e espalhando o Senhor, através da minha vida, dos meus desejos, das minhas atitudes, dos meus sonhos. Ah, Deus, nos faz vencer a incredulidade, nos faz vencer o que o mundo nos assedia em volta. O mundo quer diminuir a gente, o mundo quer deixar a gente tacanha, quer deixar a gente medíocre, o mundo quer fazer a gente desejar coisas só carnais, naturais. Não, não, não, não. Obrigado porque o Senhor, inclusive, nos dá muitas coisas naturais, porque você é tão carinhoso. Mas eu quero que o Senhor me ensine a ter uma relação com o Senhor onde eu dependo de Ti, onde eu não tenho vergonha de obedecer a Tua palavra e pedir sim, pedir até pelo que eu já tenho para o Senhor manter, declarando com isso que eu sou dependente do Senhor, sim, que eu dependo, que eu preciso de Ti, Senhor. Eu não quero esperar ficar pobre para ficar rico na fé, não. Eu quero ser totalmente dependente, pedir, mas não quero só pedir, não, quero buscar, quero trabalhar em favor. E eu quero bater também, porque aqui não depender de mim, eu sei que o Senhor vai abrir a porta. Obrigado, porque o Senhor diz, peça, filho, peça, peça que eu sou interessado em cuidar de você. Nos faz ter o cuidado de não pedir errado, pedir para os nossos próprios deleites. Não, eu quero pedir para que o Senhor seja glorificado através da minha vida. O jeito que o Senhor vai fazer isso está contigo, Senhor. É o Senhor que sabe. Mas eu quero a paz de ter uma prosperidade que é não depender de coisas, mas é ser convicto de que o Senhor cuida de toda a minha vida, de todas as áreas dela. Obrigado pelo que o Senhor falou conosco essa noite, com tanto carinho, em nome de Jesus. Amém. Amém ou não, irmãos? Amém. Se acostume não, viu? Semana que vem eu prego 1h30. Sente aí.